Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Trapaceiras, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Lockmaster e este é o episódio 171 do Paranerdia, um podcast para nerds. E salta as crianças, Jorge! Não podia ter número melhor para esse episódio do que 171, né? Afinal de contas, estamos falando de Loki, deus das trapaças, das mentiras, das sem-vergonhices, né? Então, 171 é o episódio ideal para este cretino. E neste episódio 171, eu e mais três queridos trapaceiros viemos falar a respeito de uma das séries mais surpreendentes, por que não dizer, atrás só de WandaVision, no meu quesito de melhor série da Marvel Studios até agora lançada pela Disney Plus, que é nada mais, nada menos que Loki. Oh. E para falarmos a respeito do Deus da Trapaça e suas desventuras pelas linhas temporais, eu trouxe a minha pincamina pai do inferno, a senhora dona Ana Loki Letier. Fala, donona. Aqui é a Ana Loki e a minha variante veio das terras do gelo, viu? Porque tá um frio aqui, meu Deus do céu. A friaca, né? Mas vai dizer que o pessoal de Curitiba tá com muito mais frio. Eu nasci em Curitiba, eu tenho o direito de falar sobre frio. Então tá falando com propriedade de causa. Até neve eu já vi em Curitiba. Ó só, viu? E essa que acabou de caraiar na vida de vocês é ninguém mais, ninguém menos que a minha louca de estimação, a dona do Zominho e que tá me devendo uma pauta de Jojo Bizarre Adventure até agora, Madame Dona Sherlock. Fala, folhinha linda. Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui como a Silvia, causadora do caos da discórdia, literalmente. Isso, pro ouvinte que tá no podcast, é que a gente tá falando da gravação no YouTube, caso você ainda não tenha visto como é que a gente grava no YouTube, tome vergonha na cara e assina o canal do YouTube do Paranerdia, Paranerdia TV, tá? Que lá a gente tá usando só avatares de Loki. Eu tô de Loki clássico, melhor personagem ever do episódio 5. Madame Dona Ana Loki tá de Loki gatinho, que é um bagoletezinho que ela tem na casa dela. A Dona Ser Loki, ela tá de Sylvie. E para completar esse quarteto de cavaleiros do apocalipse, temos aqui o Loki clássico da legião nórdica, né? Que é o senhor H.K. Loki. Fala, meu fofinho. Neste exato momento, eu sou o único Loki que está pegando 36 graus. Uhul! É um Loki quentinho. Então tá, voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito do que achamos e não achamos a respeito da série Loki, depois dos recadinhos. E aí, senhores ouvintes do Paranerdia, Jorge aqui, seu editor, mais uma vez trazendo os recadinhos. Você que curte mandar aquele comentário no nosso site, que agora, graças ao bom Deus e à minha mão, está consertado, basta dar um pulo lá em www.paranerdia.com.br. Você que gosta de mandar um e-mail fazendo seu comentário ou mandando as vídeos respostas iguais ao nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de dar aquela tuitada marota, mandar uma informação sobre os episódios, ou até mesmo só para encher o saco do Nerdmaster, basta mandar um Twitter para @paranerdia, que ele recebe numa boa. Você que gosta das redes sociais, que gosta de se ver lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia, que também vai estar lá. Você que gosta de interagir conosco, de conversar com a gente sobre os episódios ou qualquer outra coisa a mais junto com o resto do pessoal, basta dar um pulo lá no Telegram, t.me/paranerdia, que tá tudo certo lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia. Você que gosta de acompanhar as lives dos episódios e ver os programas anteriores do Nerdmaster, como as nerdices do Nerdmaster, o Nerd Maratonista e tudo mais, basta você dar um pulo lá no YouTube, no youtube.com/paranerdiatv, que tá tudo certo. E agora, você mesmo aí que tá ouvindo, que tá querendo ajudar o Paranerdia financeiramente e ainda não sabe como, basta dar um pulo nos links de apoio financeiro do Paranerdia, apoia.se/paranerdia e no picpay.me/paranerdia, com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais o pacotinho de 10 balas por aí, né? Então, se você quiser ajudar financeiramente, basta ir nesses endereços e tá tudo certo. De resto, fiquem com o episódio sobre o trapaceiro mais amado da Marvel, Loki. Ei, Loki, eu sou seu pai. Data de lançamento, 12 de junho de 2021. Madame Dona Ana Lúcia Letier, faça-nos o favor de nos trazer a maravilhosa sinopse que está na Disney Plus sobre Loki, por favor. Ó, a culpa não é minha, tá? A coisa é sucinta, porque a Dona Disney assim determina. Então, a sinopse é: em Loki da Marvel Studios, o temperamental vilão Loki, Tom Hiddleston, retoma seu papel como Deus da Mentira nesta nova série, que ocorre depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Ou seja, falou porra nenhuma. É, tipo, só falou: olha, gente, a gente trouxe o Loki de novo, é depois de Vingadores Ultimato, beleza, beleza, ok, massa, tchau. Né? Legal, beleza, é o glorioso e famoso foda-se. Não, isso me fez lembrar a sinopse do WandaVision, que também fala tudo, mas não faz nada, né? Exato. A do Falcão e o Cunhado Invernal também, que foi a mesma merda. Não falou tudo e não falou porra nenhuma. A Disney tá ó, não, a Disney de tá parabéns. Tipo assim, a Disney tá tipo assim: gente, ó, depois da meia-noite, tá bom? É, tá bom. Então tá, seguindo viagem, daqui a pouco, fala, Matheus. Daqui a pouco a Disney vai colocar as sinopses de tudo que tem no canal deles, tipo, assistam. É. Assistam, pronto, acabou. Assiste e não enche. Assiste e não enche, porra. Para o elenco desta maravilhosa série, temos em primeiro lugar Tom Rouba Cenas Hiddleston, né? O Tom Hiddleston maravilhoso, como Loki, também no papel de Loki presidente, Loki marinheiro. Tem vários Lokis que o Tom Hiddleston fez uma jornada quádrupla, quíntupla nesse seriado, tá? É, se a gente também... lembrar que ele também é produtor, ele tem mais uma variante dando sopa por aí. É, tem a variante produtor do série, da série também, tá certo, tá. Sim. Certíssimo. E tem, aí a do... temos... e tem a do terrorista também. Isso. Aí temos também Madame Dona Sofia de Martino, como a louca, digo, como a louca, não, quer dizer, como uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ai. Ela é demais. Como a Sylvie, né? Muito bem. Matheus, a gente chegou. Vamos ter agora aqui um momento déjà vu. Porque pro ouvinte não saber os bastidores, já é a segunda vez que a gente tá tentando gravar esta merda, tá? Como tirei a Mônica, um déjà vu. Né, o Djavan, né? Então, quem é Sylvie nos quadrinhos da Marvel? Ó, Sylvie nos quadrinhos da Marvel, ela é uma reencarnação da Enchantress, né, que fez parte dos Novos Vingadores, que ela é uma reencarnação daquele tempo em que todos os Asgardianos reencarnaram na Terra, quando o Asgard apareceu em cima do Bible Belt americano, né? É, mas, só que, cara, a Sylvie dos quadrinhos e a Sylvie da série tem muito pouco a ver. É, a da série quase é um... nada, pra falar a verdade. Quase nada. É uma mistureba bem grande. Mas nem a cor do cabelo bate. Nem a cor do cabelo. É uma mistureba bem grande de personagens, cara. Ela, nos meus cálculos, ela é a Lady Locke misturada com a Encantor antiga... com o nome da Encantor Nova. Tô certo em fazer esse pensamento? Sim. Inclusive, a gente vai discutir vários spoilers da série também, né? Mas na própria série do Loki não fica muito claro se a Sylvie é um Loki feminino, ou uma parente, ou, sei lá, a filha do Loki de outra realidade, né? O que seria bem estranho. Muito, muito... Pelo amor de Deus. Né? Mas, tipo assim, não fica bem claro o que ela é na realidade, né? Que tipo de variante ela é. Cara, se a gente parar pra pensar que Loki, na mitologia, já virou uma égua, o que que é ele nascer mulher aí no universo? Não é nada. Mas é muito errado, porque afinal de contas foi ela ter nascido mulher que foi o efeito Nexus dela, tá? Pelo menos foi o que a série deixou pra transparecer. Agora, spoiler, mega spoiler, né? O Loki fica com a Loki, né? E isso seria o quê? Um self-incesto? Eu ia falar isso não, agora. Isso aí seria uma loucura. Olha, pra uma pessoa que virou uma égua e ficou com um cavalo de oito patas, tá né? O cavalo de oito patas é o filhote dele. Ah, é verdade. Bom, então lá. Continuando aqui o elenco, temos o senhor... Tá, posso continuar? Obrigado. Então, continuando aqui o elenco, temos o senhor Owen... Uau! Wilson, no papel de Mobius, M. Mobius. Né? E apesar de ele ser conhecido pelos seus famosos uau, não soltou um só uau na série toda. Aliás, ele está muito bom nessa série, coisa que, assim, me surpreende, porque eu não gosto do Owen Wilson como ator, cara. Eu acho ele... Ah, eu gosto! Ele... Cara, é porque ele... muita gente está acostumada com o Owen Wilson em série de... em série não, em filme, comédia romântica. Ou então em algo um pouco mais dramático, como o caso de Marley e eu. Ou então numa comédia bem escrachada, tipo Bateu Correr em Londres. Sim, exatamente. Então, tipo... ver ele dentro de uma série que é mais ação pra comédia, assim, ser uma comédia romântica, foi uma virada muito grande, que é tipo você ver o Adam Sandler em filme onde ele não está em comédia e onde ele está se fugando de ser foda. Eu até assisti um filme agora. E eu aquele das joias? Que ele quase ganhou um... ele foi até indicado ao Oscar, eu acho. Aí o Owen Wilson, isso... ficou fora da caixinha e, na minha visão, ficou muito bom. E se tem uma coisa que eu gosto mais do que o Owen Wilson, é o Owen Wilson dublado pelo Guilherme Briggs. Que aí fica perfeito. Fica bonito. Agora só, Matheuso, Mobius M. Mobius. Existe nos quadrinhos, né? Ele tem a mesma característica do personagem que ficou na série? Opa, calma lá. O Moebius, com E, nos quadrinhos, que é o pseudônimo do Jean Giraud, né? Que era o desenhista, escritor genial. É o artista preferido do seu artista preferido. Não tem nada a ver com o Mobius, do Wilson, que eu acho que faz referência àquela tira de Mobius, né? Que é aquela tira que você pega, estica, dá uma dobrada, assim, cola as duas pontas, e aí você tem um símbolo do infinito que não tem fim nem de um lado nem do outro da tira. Tem lógica, tem lógica. Bem, ó, muito bom, muito bom. Continuando aqui no elenco... inserido, viu? Um spoiler inserido. Sim. Continuando aqui no elenco, temos Gugu Mbata Rao. Eu adoro esses nomes africanos, cara. Tu tem que torcer a língua e fazer... pra poder falar direito, né? Como a juíza... E ainda assim a gente não consegue. Né? Como a juíza Ravona Remslayer. Teteus, o Ravona Remslayer existe nos quadrinhos e tem a ver, inclusive, com um personagem que ainda não foi citado neste elenco, correto? Sim, ela existe nos quadrinhos. Eu realmente li muito pouco sobre ela nos quadrinhos. Ela é um personagem bem secundário, né? Mas a gente vai falar ainda sobre as relações que o personagem tem com a série. Muito bem, então. E uma personagem que eu acho que chamou muito a atenção de Madame Dona Pincamina aqui, Madame Dona Ana Lúcia, sabe? Porque foi a tal da Tara Strong, que fez nada mais, nada menos que a voz da Senhorita Minutos, a reloginho, mascotinha da AVT. Mas por que será que isso chamou tanto a sua atenção, Dona Ana Lúcia? Você pode explicar para a audiência, por favor? É porque quem não sabe, né, que eu adoro muito My Little Pony, tanto que Nerd Master vive me chamando de Pincamina, né? A Tara Strong está no elenco de My Little Pony, ela é a voz da Twilight Sparkle, né? E tem só uma ficha corrida, só, né? Né, só a principal, e ela tem ficha corrida, viu, em animes, desenhos, procura Tara Strong nas internet da vida, minha gente, vocês vão ver que essa mulher trabalha. Bate o pé. A Tara Strong é a já supracitada Guilhermina Briggs dos Estados Unidos, né? Ela já fez Ravenna, ela fez uma porrada de anime. Mano, essa mulher trabalha, que é uma beleza, né? Nas dublagens da vida, né? Ela aí, fez em algum momento ela fez a Arlequina, né? Não na original, mas em alguma outra versão ela já dublou. Eu também acho que ela fez a Arlequina no. num dos desenhos longa-metragem do Esquadrão Suicida. Uhum. Sim, sim. Bom, continuando aqui no elenco, temos Yumi Mosaku como a caçadora B-15, né? Porra, beleza de personagem, adorei essa personagem que pelo menos não ficou só como uma das guardas genéricas lá da AVT, uma personagem inclusive bem forte nessa trama, vocês não concordam? Sim, demais, ela ficou bacana, cara. Muito bem. Eu também gostei dela. E ela escapou, tiveram cuidado de escapar ela de chamar de B12, né? Porque que ia ter piada de vitamina. Nossa. Né? B12. O B15 já é difícil segurar a língua? É, podia B12, ser também uma B52, né? Pra ela podia ser chamada de bombardeio se fosse uma B52, né? Bom, continuando aqui no elenco, uma bandinha New Age, né? B-52, exatamente. Continuando aqui no elenco, também para a alegria de Madame Dona Pincamina, temos o senhor Richard E. Grant como o Loki clássico, né? Rapaz, esse foi uma participação especial pra lá de especial, né? Né? E mais uma vez. Diga, Ana, vai. Não, assim, eu tenho um carinho especial, né, pessoal, por ele, porque O primeiro filme que eu aluguei na vida, em videocassete, foi justamente Warlock, que é com ele e o Julian Sands. Por que será britânico... que ele foi escolhido para Loki clássico? Será que é porque ele era o personagem principal em Warlock? Capaz, né? Aí a gente vai ter um certo conflito aqui, porque o Warlock do filme era o Julian Sanders, ele era o caçador de... Ah, mas o caçador era o principal na brincadeira. Tu acha que o principal era o Warlock? Não, o principal era o caçador, minha filha. E ele tem também no currículo, né, entre milhões de coisas, um cantinho especial em Doctor Who, né? Tanto por já ter participado de episódios com... nos tempos do Matt Smith, né, do 11º Doctor. É como metade da BBC do País de Gales, né? Todo mundo já participou de Doctor Who. Não tem ninguém. A ficha corrida da galera do Doctor Who já tá tão quilométrica quanto a lista de episódios deles, né? O Tom Hiddleston escapou da sina, né? Ah, por enquanto, minha filha. Sei lá se ele vai aparecer com a doutora, não sei, né? De repente... Vai ter que correr, porque a doutora já está quase indo embora. É. Eu acho que o Tom Hiddleston tá meio caro, né? Pra aparecer no Doctor Who agora. É, talvez. Mas fala o que você ia falar sobre o uniforme do Loki clássico. Eu sei que é esse o papo que tu queria entrar, Matheus. É a Disney e a Marvel chegando e dizendo assim, eu não te vamos botar o uniforme clássico. Sim, lidem com isso. Cara, mas ficou bem, cara. Não ficou tão escroto quanto também... Tá bom, WandaVision, aquilo ali era cosplay, né? Não era pra levar a sério. Mas, porra, o Loki clássico ficou bacana. Não ficou... Ficou galhofa. Ficou, não, né? Mas é que também... mas é que existe uma discussão muito, muito acirrada entre os nerds. Porque tem nerd que quer que o uniforme fique o mais parecido possível com o uniforme dos quadrinhos. É, só que quando isso acontece, fica uma merda, né? E tem, e tem aquele nerd que acha que o uniforme tem que ser inspirado nos quadrinhos, mas não precisa ser parecido, não precisa ser igual. E aí o que gosta do uniforme mais parecido com o quadrinho, não gosta daquele visual de bola de basquete que a maioria dos uniformes de super-heróis dos filmes agora tem, né? Eu particularmente não sou muito fã desse visual de bola de basquete, né? Às vezes funciona, uma bola às vezes de basquete não. Que parece aquelas escaminhas que tem na bola, né? Tá certo. É, eu achei que eram os gominhos do enchimento. Aí, continuando na seara do elenco, temos o senhor Jonathan Majors como aquele que permanece. Mas todo mundo sabe que é o Kang. Sim. Matheus... Este, aquele que o permanece. Depois a gente discute isso na série. Daqui a pouco a gente fala o papel dele na série. Mas esse personagem existe e não é exatamente como tá na série nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele é muito longe de como ele é mostrado nas séries, que inclusive é uma das minhas maiores críticas a respeito desse personagem, é que eu acho que ele ficou galhofa demais na série. Ele poderia ter explanado tudo aquilo que ele explanou de uma forma mais sombria. Eu acho que ficaria muito melhor. É, mas é que a gente vai discutir isso daqui a pouco quando a gente falar das cenas, mas é que o cara já tava na era do foda-se, né? Já tava com o botão do foda-se ligado com cola tudo, inclusive, né? Com cola quente, né? Então, já pra lá, né? Kang, o Conquistador, Matheus. Você acha que foi uma boa eles terem, entre aspas, apresentado o personagem nessa série antes dele chegar pra valer no Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Olha, depois que você tem o Thanos como o grande vilão das primeiras quatro fases, né? Do universo Marvel, cara, eu acho que você tinha que pegar alguém que fosse muito foda. E quem mais serviria, a não ser o Kang, que é um cara que tem praticamente controle sobre o tempo, né? Kang já deu porrada no Thanos. Não, e o pior de tudo é que tem gente dizendo que a gente não vai enfrentar só um Kang, que a gente vai enfrentar um multiverso de Kangs. Isso é problema pro Doutor Estranho. Né? Não, coitado do Doutor Estranho, velho. Ele já tem que lidar com a merda que deu no final de Loki. Ainda tem a Wanda que vai estar tipo, ai, meus filhos. Não, o perrengue que o Doutor Estranho vai sofrer, porque ele vai ter que explicar o final da Wanda, o final do Loki, pra quem não viu nenhuma das duas séries. Isso aqui é sacanagem. Agora, falando em participação especial, tivemos uma que foi muito especial, inclusive, foi o senhor Chris Hemsworth fazendo ninguém mais, ninguém menos que Thor Sapo. Sim, o sapinho Thor que aparece no episódio 5 é o Chris Hemsworth, só fazendo... O cara nunca ganhou um cheque tão fácil na vida dele, cara. Só pelo realmente. Eu acho que alguém foi na academia onde o Hemsworth tá fazendo lá os bodybuilding dele lá pra gravar ele levantando peso e botaram isso na série, cara. Não duvido nada. Eu não duvido mesmo. Agora, eu quero deixar isso aqui, lavar essa roupa suja aqui ao vivo mesmo. Quem foi que botou essa porra de rei dos efeitos especiais croc na... Não fui eu. Não fui eu. Foi tu, né, dona Ana? Fui eu. Por que isso, dona Ana? Olha, originalmente, na sua listagem, ele estava sendo ignorado. Você não pode ignorar Croc. O Loki jacaré, né? Jacaroque. O Lacoste, Lacoste. O tomador de vacina AstraZeneca aqui. Né? O The Loki se vacinou, vacinado. Viu? Então, vacine-se você também. Já que... Se existe aquele que permanece, temos aquele que está vacinado. Né? Já que o assunto Jacaroque, né, Loki vacinado, entrou na conversa, eu tenho uma teoria, eu queria dividir ela com o Matheus HQMen para ver se eu estou completamente maluco. Não que eu já não soubesse disso, mas é só para confirmar. Jacaroque poderia ser o Loki do universo do Spider-Pig? Olha, poderia, mas eu não posso te confirmar isso, porque eu realmente nunca vi. Não, tudo bem, mas... Faz sentido. Sim. Essa maluquice. Faz sentido. Então pronto. Então, para guisa de conhecimento geral, a partir de agora eu estou declarando que Jacaroque é o Loki do universo do Spider-Ham, né? Do Peter Parker. Se não é, passou a ser a partir de agora. Não muito é? Bem. Então vamos lá. Falando agora sobre... Eu tenho certeza... Diga, Matheus. Eu tenho certeza que o Funko Pop do Jacaroque vai ser o mais vendido do show. Duvido. Não duvido. Se eu disser que eu já fiz a minha pré-encomenda... Nossa, né, tá... Tô falando! Não. O Jacaroque vai ser o bichinho mais vendido, né? Não tem como. Tá mais vendido, eu não diria até mais copiado. Você vai ver eles daqui a pouco nos camelô e nas bancas de jornal, naquelas cartelas com os Vingador, com o Shrek, o Relâmpago Marquinho, o Caramba 4. Olha, com certeza já tá gerando muita fanart no meu Facebook. A cada 5 minutos eu tropeço em alguma coisa do Croc. Ah, minha filha, olha, é porque você não viu. É que eu não sei se você tem uso, se você faz uso de um site chamado DeviantArt. Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que é uma das maiores galerias de fanarts e artistas de web de toda a internet, né, não, Matheus? Mano, assim, só reforçando, quando o Jacaroque apareceu no nosso, meu Twitter, veja bem, meu Twitter, que é voltado mais pra eu ficar vendo coisa de J-Rock, Camijô, Versalhes e companhia, teve um monte de fanart do Jacaroque, eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Que isso, meu Deus do céu, que isso? Olha, se eu te disser que eu já vi regra 34... Não, me poupa. Não, velho, que coisa errada. Balzete parte 2? Não. Mas que... O mundo é um lugar podre. Olha, eu sei que a internet é feita pra isso, mas poxa, gente. Não, sério. O Jorge pode colocar nesse momento aquela música do Internet for Porn. Internet for Porn. Não, que tipo, então, cara, tá. Eu aceito, assim, regra 34, coloque assim, mas a Carol é meio, né? Não sei. Tecnicamente, a Sylvie é a regra 34 do Loki, né? É. Né? Oh, então, tá. Meu Deus, passadinha do DeviantArt neste momento. Oh, cada Lokizinho, o crocodilo tão bonitinho. tá bom, Ana. Chega, vambora, então, vamos continuar. Então vamos falar dos episódios. Episódio número 1, Glorioso Propósito! A gente vê aquela cena final do Loki pegando o Tesseract, né, no Vingadores Ultimato. E aí ele aparece num deserto, aparentemente na Mongólia, né, porque todo mundo falando lá uma língua que ninguém entende porra nenhuma. E de repente aparece a galera da AVT pra prender o nosso Loki, né? Nesse Loki variante. E que bonito que foi aquela porrada em um 16 avos da velocidade. O cara achando que eu tinham dado uma de Zack Snyder, né? De desacelerar, né? Fazer um slow motion. Mas não, na verdade ele tá em slow motion, mas a galera, não, peraí, deixa eu botar a coleirinha nele aqui rapidinho. E pá, prende a coleirinha nele. Cara, foi sensacional isso. Muito bem. Agora, dona Ana, a senhora que está aqui pra não me deixar mentir sozinho, a AVT não parece um episódio do Doctor Who? Na verdade, eu tava pensando mais naquele filme Brasil, sabe? Brasil, também, o filme. Brasil, o filme, de John, de Terry Gilligan, sim. Especialmente pelo esquema da burocracia, né? É, pela parte da burocracia, aquilo ali tava me parecendo mais um escritório Vogon. E sim, dessa vez eu lembrei a referência sozinho, viu, gente? Não foi o déjà vu de novo. Mas é tem pitada assim de Doctor Who não tanto no visual da AVT, mas eu vou te dizer na trilha sonora. Eu acho que a música me evoca muito mais. Teremin É Teremin for the Win, cara. Puta que pariu. Agora, quer ver uma cena que é muito Doctor Who? É aquele robô tira roupa pro Loki depois poder ser vestido no uniforme de variante da AVT. Não, aquele robô tira-roupa é muito Doctor Who, cara. Nossa, total. Na hora eu tive assim aquela sensação, John Barrymore, você está aqui, querido? Que fazem isso com ele também, né, no episódio do Doctor Who. Né? Muito bem. Ele alega que a audiência subiu bastante. Ah, deixa eu falar. Tanto a feminina quanto a masculina, tá? Não imaginamos o porquê, né? Não. Não, sim. Aí somos brindados depois. Não, aquela cena também do assine aqui pelas todas as tuas declarações uma pilha de papel do tamanho do monte. O quê? Que absurdo! Aí a impressora matricial. Tá, agora assina esse aqui também. Porra! É muito bom! Palmas lembrou pra muito impressora. Douglas Adams, cara. Palmas pra impressora matricial, porque eu já trabalhei com algumas na vida e aqui... São porreta. Né, cara? Tudo. É uma bomba atômica. Aguentam tudo e você sabe que ela tá funcionando duas salas antes de chegar na sala da impressora, você sabe que ela tá imprimindo, né? Pelo barulho. Com certeza. Alguém tem alguma teoria sobre por que robôs não entram na AVT? Cara, é uma boa pergunta, porque robô não emite aura temporal. Eu cara, eu não consegui, só pela série assim, eu não consegui tirar nada concreto de por que robôs não podem ser aceitos como variantes. É, e simplesmente porque se a pessoa entrar como robô, ela desintegra, segundo o atendente baixinho ali. Eu vi várias teorias, mas nenhuma realmente assim que fosse comprovada na própria série. É, porque a série, nesse momento, a série não comprova porra nenhuma, né? Venhamos e convenhamos, né? Né? Bom, aí papo vai, papo vem, Loki chega no guichê pra ser atendido, né? Ele encontra, inclusive, a Dona Minutos, né, pela primeira vez, dizendo: você deve ter falado que isso é um erro e que você não devia estar aqui. Então assista esse desenho institucional que parece pra caralho com desenhos do Jack Kirby. Mano, desenho institucional, é literalmente foi presa com aquela, com aquele filminho dele, vai tipo, ah, você pode passar daí, que isso, ah. Como usar a camisinha? Exatamente, cara. Mas pelo menos eram mais animados do que os desenhinhos institucionais de treinamento do meu serviço. Ô, oh, que beleza. Ah, meu Deus, tu tinha isso? É, eu tenho lá uns videozinhos. Que coisa boa. Eu sei que os artistas. Eu sei que os artistas que fazem isso recebem bem pra fazer. Mas às vezes eu tenho muita pena de quem tem que assistir essas coisas. Aí, foi impressão minha, Matheus, ou na hora que eles estavam falando dos famosos guardiões do tempo, eu vi ali Kirby Dots, ou achei... Sim. Tinha um Kirby Dots ali, não tinha? Tinha os Kirby Dots ali. Tinha muita coisa inspirada na arte do Kirby, sim, né? Sim, sim. A Marvel vai entrar com tudo na arte inspirada do Kirby agora quando eles lançarem os Eternos. Sim, né? Sim, muito, muito, muito mesmo. Bom, aí o Loki presencia o que, que acontece quando uma pessoa não pega a senha, né? Aquela podada, né? Defenestrada, porque eu sempre gosto de usar a palavra defenestrar, mesmo quando a pessoa não é atirada por uma janela, eu ainda assim gosto do som desta palavra. Então ela foi o cidadão que tinha ido antes do Loki foi defenestrado, e aí o Loki já bota a mão nos bolsos, tá aqui, ó, senha, tá na mão, tá na mão, tô com ela, hein, ó, tá aqui, tá, bom. Aí somos apresentados ao Mobius, né, o personagem do Wilson que salvou a pele do Loki durante o julgamento dele, né, que aliás o julgamento dele foi uma tapa de luva de pelica nos reclamões da Marvel, né, Matheus, que, ah, mas não fui eu o culpado foram os Vingadores, porque eles viajaram no tempo, eles é que deviam estar aqui. Ah, não, não, os Vingadores terem feito isso tá certo. Ah, mas tá certo por quê? Porque a gente falou que tá certo, foda-se. Porque eles podem. Rolou um porquê sim aí, não, violento, né? Mas isso é uma coisa que a Marvel já tem feito há bastante tempo, que é tipo assim, foda-se suas teorias, cara, nós vamos fazer o que a gente bem entender. Ah, o Peter Parker fez um pacto com o Mephisto pra pagar o próprio casamento? É mágica, né? Foda-se. A Marvel no cinema já rebutou Homem-Aranha 4 vezes? Foda-se. Pô, bobeira, velho. O bom é que pelo menos agora a gente vai ter 4 atores interpretando o Homem-Aranha no filme novo do Homem-Aranha. Ai, mamãe, tá bom. E aí, Loki é contratado pela AVT, a Agência de Variância Temporal. Matheus, por favor, você já leu alguma coisa sobre a AVT? Pode nos falar como é que é a AVT nos quadrinhos, por favor? A AVT, ela é bem mais antiga do que se pensa, ela realmente apareceu pela primeira vez numa história do Thor, de 85, né? Mas, em geral, ela não interage, depois que passou o arco curto que ela teve no Thor, né? Em geral, ela não interage muito com os outros super-heróis, a não ser o Cable, porque o Cable viaja demais no tempo, né? Então, eles estão sempre meio atrás dele, o tempo todo. Mas o Kang tem a ver com a Agência de Variância Temporal ou é invenção da série isso? Ah, pra mim é invenção da série. Não vejo o Kang como assim, o criador da agência. Beleza, então. Eu acho que eles meio que deram uma misturada nas duas coisas aí. Sim. Aí, beleza, por que que Loki tá sendo contratado pela AVT pra... trabalhar para eles, porque eles estão atrás de uma variante de tempo que tá tocando o zaralho, matando geral e roubando cargas de tempo, que é a carga de reset, é uma espécie de granada destrói tudo da realidade, tá? E quem é esta variante? Quem? Outro Loki. Então estão usando a tática de Hannibal Lecter, de usar um criminoso para pegar outro criminoso. Sim, só que nesse caso é o mesmo criminoso. Estão usando o criminoso para pegar o mesmo criminoso. Muito bem, muito obrigado. Aí partimos então para o episódio 2, a variante em que o Loki começa a caçar a porcaria do tal variante. No momento a gente acha que é o variante, né? A gente ainda não sabe que é a louca, né? E aí ele descobre, por meio das suas loquices, que na verdade o tal variante perigoso está se escondendo em apocalipses. E mais uma vez, um momento à la Doctor Who, Mobius e o Loki vão até Pompeia para descobrir se realmente dá para fazer merda num local de apocalipse sem criar energia variante, né, dona Ana? Apesar de eu tava só esperando para ver se eles iam tropeçar no Doctor, que já esteve em Pompeia. É, tá? Ou no Caecilius, né? Ou no Caecilius. E pode ser considerado uma variante do Doctor agora? É, agora ele pode ser considerado uma variante do Doctor. Depois do Capaldão, né? Capaldão da galera, já dá pra chamar o Caecilius de variante do Loki, né? Variante do Doctor. Muito bem. Então, agora, me surpreendeu, cara, o Loki falando em latim. Latim arcaico ainda por cima. Não, galera, eu e meu amigo Domino Veste do futuro, e a gente é do futuro, foda-se, é do futuro, né? A ver, até parece coisa do futuro, pelo menos parece meio futurista, né? Não é magia, tipo, é tecnologia. É, eu não me impressiono muito, porque o Loki é um deus, então ele deve ter acesso até a muitas línguas já consideradas mortas ou muito desusadas. E vocês acham que o Loki não tava lá junto com os nórdicos, sacaneando uns romanos? Vem cá, deixa eu perguntar alguma coisa. Eu diria contigo. Até que eles estavam sacaneando os romanos ao lado de gauleses. Por que não? Boa companhia. Não? Aí descobre-se que você pode tocar o zaralho num apocalipse porque não gera energia variante. Ah, então vamos atrás. De onde é que tá a louca, né? E aí a louca tá na porra de um prédio da Roxxon. Matheus, por favor, esclareça aos nossos queridos ouvintes por que que aquele prédio se chamava Roxmart. Porque pertence à Roxxon, né? A Roxxon é tipo assim, imagina a Amazon onde o Jeff Bezos é mais malvado do que ele já é no mundo real. É a Roxxon. Olha, isso é difícil de imaginar, né? Porque imaginar o Jeff Bezos ainda mais maligno do que ele já é, né? Jeff Bezos ele é o Lex Luthor, cara. De viagem pra estratosfera? Jeff Bezos é o Lex Luthor, cara. Essa... É? Ele faz viagem pra estratosfera com um foguete que parece uma piroca? É porque ele quer ser o pica das galáxias, cara, literalmente. Essa piada tava muito foda, tava muito óbvia, né, Matheus? Sendo pica das galáxias, né? Tá bom. Mas aí, papo vai, papo vem, eles descobrem o local onde está o variante, e na verdade não é o variante, é a variante. Nós somos apresentados a Sylvie! Sim. A Lady Locke, que na época ele ainda não falou, né? Nesse episódio ela não tinha falado ainda que o nome dela era Sylvie. E aí a internet caiu, né? Foi pro chão com a porra. É Lady Locke! É Lady Locke! Né? O povo ficou de furico coçando, falando: é Lady Locke, caralho! É coisa de louco mesmo. Mas tudo bem. Aí, papo vai, papo vem. A loca, né, a dona Sylvie, bota o plano dela pra funcionar. Ela manda todas aquelas granadas e dimensionais pra uma porrada de pontos da linha do tempo, porque ela queria tocar o zaralho mesmo. Que o objetivo dela era invadir a AVT pra encarar de frente nos Guardiões do Tempo. Ela foge, o Loki foge atrás. E no frigir dos ovos, elas acabam fugindo para episódio 3, Lamentes. O que, na opinião de muita gente, é o episódio mais chato desses 6, né? Dos 6 episódios dessa primeira temporada. O que vocês acham do episódio Lamentes, Dona Ana? Eu acho que ele tem um pouco de problema, assim, de ritmo. Porque a gente vê eles se deslocando, literalmente para não chegar em lugar nenhum. Uhum. Na verdade, eu acho até que ele poderia ter rendido um pouco mais. Se a gente conseguisse conhecer mais da história da Sylvie pela interação dele com o Loki. Sim. A gente aprende algumas coisas, mas não o suficiente. Pelo menos pra mim. Ainda que a gente tenha a chance de ver o Loki cantando em Asgardiano, né? Aliás, acho que é a primeira vez que eu vejo o Loki agindo realmente como um Asgardiano, né? Né? Entornando caneco, cantando música de bêbado, quebrando caneco no chão. Soltando fogo de artifício. Ai, isso foi tão fofinho. Repetindo aquele mesmo negócio do Thor, né? Me dá mais um aí. Aliás, então, Matheus, o que tu achou de Lamentes? Oi? O que tu achou de Lamentes? Peraí, deixa a Ana terminar. Termina. Eu gostei de ver uma coisa que foi o pouquíssimo que a gente conseguiu distrair da Sylvie, foi ela... fazer algumas poucas reminiscências sobre a infância dela, né? Me parece que ela chegou a ter um pouco mais de relação com os pais, mas ela foi tirada tão cedo da família que não conseguiu evoluir nem pro bem nem pro mal. Já do Loki a gente conseguiu ver... A cena dela sendo pegada pela VT no próximo episódio, né? Mas eles trocam algumas poucas informações ali. Ah, sim, né? Sim. Tanto que ele diz que com quem ele aprendeu a magia, que foi com a mãe. Com a mamãe, né? Com a mamãe. Matheus, o que tu achou de Lamentes? Então, eu vou emendar nesse último comentário da Ana e dizer que a única razão desse episódio existir é justamente para que a gente, telespectador, conheça um pouco mais da história dos personagens e crie algum tipo de relação, principalmente com a Sylvie, né? A gente, são eles fazendo bait com a gente pra gente se importar com ela, tá entendendo? É a única razão de ser pior desse. Sim. E tu, Sarete, o que achou de Lamente? Então, eu acho que o Lamente ele é considerado meio ruim, porque é aquele tipo da série onde é um pouco mais reflexivo que só aquela correria que já tava, entendeu? Tanto que, é como a Ana falou, eles ficam transitando entre as viagens, né, os paralelos que tem, e vem muito do significado que a gente sempre soube, que é do Loki com a mãe dele, que é de onde ele aprendeu a magia, quem sempre dava atenção para ele, quem se importava mais com ele, o Thor também, mas a mãe dele era quem ele mais sentia aquilo, em vez do Odin. Então é mais um episódio de sentimento e compreensão do que batalha, correria, loucura, gritaria, entendeu? Então por isso que eu acho que muita gente sentiu esse impacto de mudança, essa montanha russa. É que faltou um pouco de tiro, porrada e bomba, né? Exatamente. Não, tá bom. Então tá, seguindo aí, final de Lamentes, a galera, os dois Loki estão fodidos, porque eles estão num planeta que vai pra casa do caralho, e aí ocorre o episódio 4, o evento Nexus. A gente é apresentado primeiro o sequestro da Sylvie, né? E o evento Nexus dela, pelo visto, foi só ter nascido, porque até hoje eu não entendi qual foi o evento Nexus da Sylvie. Você entendeu, Matheus, qual foi o evento Nexus da Sylvie? Não entendi. Provavelmente isso vai ser revelado na segunda temporada, porque já foi dado a luz verde, sim, né? Sim. Mas, cara, do jeito que a Marvel tá num foda-se assim, vai ver que o evento next dela é que ela inspirou a vez de aspirar. Pode ser. É, não teve, olha, um evento, não foi nascer. Não teve um Loki, afinal de contas, não teve um Loki que o evento Lexus foi comer o gato do vizinho errado? Né? É, eu diria que não foi o fato dela nascer, porque entre o nascimento dela e o momento da captura passou muito tempo, né? A não ser que a AVT estivesse comendo elas moscas, né? Porque... Ah, sabe como é que é? A burocracia demorou muito pra papelada dela sair. É, o mandado de apreensão dela deve ter ficado retido, né? Na época a Hensley ainda era soldada, não era nem a juíza ainda, então tava muito burocrático essa situação, sabe como é que é, né? Mas é que o negócio é o seguinte, se você faz parte de uma força tão poderosa que você pode ir para qualquer lugar do tempo, em qualquer realidade, não interessa a hora que você pega a garota. É verdade, é igual o mago, você chega sempre na hora certa. Aí eu entro uma teoria de que a Ravonna, na verdade, pegou a Sylvie com o objetivo de zoar com a AVT. Porra, que merda, hein? Então tá. Pra mim, acho que de todos aí, a Ravonna tem mais motivos obscuros na existência dela. Aí no melhor estilo, tiro, porrada e bomba, né? A gente... Os dois, né? A Loca e o Loki, né? A Sylvie e o Loki se dão as mãos lá no Lamentes. Isso gera uma ramificação que parece igual... pinto de noivo no dia do casamento, né? Porque o troço sobe para as alturas quase na vertical. O que é isso? Eu nunca vi uma ramificação desse jeito, meu Deus. Tão dura, tão ereta. O que é isso? E aí eles descobrem que estão lá no Lamentes, vão lá, pegam, prendem, separam, começam os interrogatórios para lá e para cá. Quem ficou pra interrogar o Loki, obviamente, foi o Mobius. Aí o Mobius cansou. Ah, sabe o que mais? Cansei de você. Deixa eu botar você num loop temporal, numa hora que tu vai tomar uma porrada direta da Sif, né? Que isso tem a ver não com os quadrinhos, mas sim com a própria mitologia nórdica, acredite se quiser, que esse fato do Loki ter cortado o cabelo da Sif, né? Da Sif. É porque foi com o cabelo da Lady Sif que ele mandou forjar o Mjolnir e a lança de Odin. Olha, viu só? É, cultura. Na verdade a situação foi um pouquinho diferente, né? Ele cortou o cabelo da Sif, ela ficou pé da vida e pior, né? Ficou envergonhada porque ela não queria botar a cara na rua. Ela achou que tava feia, tava horrorosa, e o Thor botou o Loki pelo pescocinho e falou assim, agora tu vai ter que dar um jeito. Como ele não sabia como dar um jeito, ele foi atrás dos anões, que são os artífices maiores, né? Ah, tudo bem, foi vamos lá. Foi atrás do Peter Dinklage, né? Me faz umas encomendas especial aqui, tá? Eu quero fazer um presente para acalmar o meu irmão, um presente para acalmar o meu pai, e a cabeleira da Sif precisa ser reposta também. Bom, o martelo... A gente já conhece, que é o Mjolnir, né? A lança, eu não vou lembrar o nome dela, mas acho que Mjolnir, ficou com o Odin. E na hora de fazer o cabelo da Sif, tava faltando ouro pra fazer os cabelos dourados dela, e ele acabou falando, se vira aí com carvão. Diz que os cabelos dela acabaram ficando escuros, e no Loki ainda pensou, ela tá desesperada, ela quer caber com o comprido, não disse nada sobre a cor. Ele tava achando agora é o Thor. Na época não conhecia ainda Coleston, né? Não dava pra fazer a tintura de cabelo. Aí ele, no fundo, ele ficou pensando: ela vai ficar com o cabelo comprido, assim. Mas o cabelo loiro que o Thor tanto gosta, danou-se. Vou deixar os dois de mal de qualquer jeito. Ele simplesmente ignorou a ideia de que o Thor talvez pudesse gostar de uma morena. É Loki sendo Loki, né? Né? E aí, no frigir dos ovos, acontecem coisas aparentemente surpreendentes, né? Surpresa número 1, a porra dos guardiões são só 3 animatrônicos do parque da Disney, né? Né? Surpresa número 2, Tom Hiddleston é morto na série. Gente, o grito que eu dei em casa, viu? Não, tipo, a gente já viu a morte dele nos filmes, aí vem na série e fica, tá bom, acabou, né? Já era. Noia. É, né? Porra, a série se chama Loki. Como é que vou fazer Loki sem Loki, caralho? Ó, o negócio é o seguinte, aprendam isso logo de uma vez. Nos quadrinhos ninguém fica morto, e agora nas séries e filmes também não. É. Só o Tio Ben. Tio Ben vai voltar, cara. Quieto. Tu vai ver que o Tio Ben vai voltar. Agora vai ter o filme do Homem-Aranha no multiverso, o Tio Ben vai estar de volta. Quieto. Existe essa possibilidade, spoiler, viu? Então só a Gwen Stacy. Também vai aparecer depois. Mas ela também já não voltou, a Gwen? Sei lá. No universo Ultimate ela voltou. É. Bom, e o Mobius também é podado. Ó, e pela própria Renslayer, que é uma coisa que espantou ela fazer isso, né? E no Frigir dos Ovos, a própria Sylvie também é podada. Ela se autopoda, né? Ela se enfia o bastão e vai todo mundo pra casa do chapéu. Só que não contavam com a cena pós-crédito! E é o único episódio que tem isso, tá? O único episódio de Loki que tem cena pós-crédito é o 4. Então não precisa procurar nos outros, não, tá? Aí tá lá, Loki tá despertando. Oh, onde estou? Quem sou eu? Aqui é Hell? Não, mas é quase isso. E se você não vier com a gente, vai tudo pra casa do caralho. Aí o Tom Hiddleston olha e ele encontra quem? Kid Loki! Classic Loki! Postal Loki e Jacarok. Né? Cara, quando eu vi essa cena a primeira vez... Primeiro, eu não vi na primeira vez que eu vi o episódio, eu tenho que admitir que eu não fiquei até o final dos créditos, porque que caralho. 3 episódios dos 6 não tinha crédito final, não vou ficar caçando crédito final no caralho de cada episódio, porra. É, e nas Mas outras depois... séries a gente vê o teve cena pós-créditos nos 2 últimos episódios. É, né? Aí depois, ó, o Twitter, caraca, cena pós-crédito do episódio 4, é muito foda. Hein? Oi? Cena pós-crédito do episódio 4? Tem essa merda? Aí vamos lá. Então tá bom, eu vou assistir o episódio todo de novo, que é burrice, apesar de que eu fiz isso. Aí eu vou lá, tô assistindo o episódio todo de novo, aí tá bom, deixa correr os créditos, deixa correr os créditos, e deixa correr os créditos. E deixa correr os créditos. Tem que ser aquela merda daquela cena pós-crédito, que é literalmente pós-crédito, né? Que é lá no final. Então, beleza, então tá. Aí tá lá. Então o Hiddleston e os 4 outros Lokis aparecendo. No primeiro momento, Matheus, eu queria a tua opinião a respeito disso. O Postal Loki, né? Que é o Loki negão. Eu achei que era uma variante do Thor, não Sim. do Loki, porque afinal de contas ele tava carregando a porra do martelo, né? Eu também tinha. Eu também achei, cara. É. Eu não sou familiarizado com esse personagem. Não, não esse foi inventado pra série. Não, não, esse foi inventado pra série. Esse foi inventado pra série. Igual o Jacarok também foi inventado pra série, mas a gente a partir de agora tá considerando canônico ele ser do universo do Spider-Man, tá? Mas vamos lá. Aí chegamos, finalmente, no episódio mais aguardado dessa série, afinal de contas, é o episódio que faz os nerds ter nerdgasmos, né? Que é o Jornada ao Mistério. Né? Matheus, vamos começar a lista dos easter eggs do episódio 5, Jornada ao Mistério. Por favor, já começa logo pelo título. O que é Jornada ao Mistério? Journey into Mystery foi a edição original onde estreou o Thor e o Loki. Não tinha a revista do Thor quando ele estreou. Igual como não tinha a revista do Homem-Aranha quando estreou ele, que era... Amazing Fantasies. Isso. E, cara, a quantidade de easter egg nesse episódio, tem gente que tá comparando essa porra até com o jogador número 1, de tanto easter egg que tem nessa porra. A começar... Não, na porra desse episódio tem easter egg que nem é de quadrinhos. Né? Easter egg da vida real, cara. Sim, vou falar disso já. A começar pela Torre dos Vingadores com a placa Kang. QENG Industries. Que porra é essa, Matheus? A parte que eu li é que quando estreou os Jovens Vingadores, né? Junto os Jovens Vingadores, eles tinham um jovem Homem de Ferro, né? Só que esse jovem Homem de Ferro não era o Tony Stark jovem, também não era um clone do Tony Stark jovem. Era o Kang jovem disfarçado que veio do futuro para se juntar aos Jovens Vingadores, né? Isso. Agora, o easter egg que eu tenho certeza que Matheus mais vibrou quando ele viu no episódio é o Thanos Copter. O Thanos Copter, pelo amor de Deus. Eu não acredito que a Marvel botou isso. Por favor, esclareça aqui nossos ouvintes, que caralhos é um Thanos Copter? Então, num dos primeiras aparições do Thanos, lá muito atrás, o Thanos vem à Terra, né? Faz umas cagadas, dizem que não é o Thanos de verdade, é um ciborgue, né? Ele enfrenta a garota Esquilo, toma garota um cacete Esquilo. Dela. O combate mais épico da história dos quadrinhos da Marvel. Garota Esquilo versus Thanos. E é um Thanos tão bunda que ele precisa do helicóptero. Sensacional. Ai, ai, ai. Aí depois a gente vê o Thor Sapo dentro do jarrinho. Cara, o Thor Sapo dentro do jarrinho não era uma fofura, dona Ana? Especialmente porque ele está tentando desesperadamente sair de dentro do jarrinho e alcançar o Mjolnir, que está logo ali em cima dele. Está logo em cima dele, cara. Não, eu assim, a câmera vai descendo e eu falo, olha o Mjolnir, que movimento é esse aqui no canto? Meu Deus, é o Thor Sapo! Matheus, qual é do Thor Sapo? De onde tiraram esse Thor Sapo? O Batráquio do Trovão. Batraca do Trovão. Thor Sapo, cara, foi uma viagem de ácido pesadíssima que o Walter Simonson tomou quando tava fazendo o que é o excelente arco dele, né, do Thor do final dos anos 80, mas ele tomou todas quando ele pensou em fazer isso. Eu acho que ele perdeu uma aposta. Tem muito cara, sabe? Né? E durante um tempo, o Thor realmente se transformou num sapo. Sapo do Trovão. Culpa de quem? Culpa do Walt Simonson. Do Loki também, né? Não foi o Loki? Porra. Do Loki também, né? Fora. Mas ele só fez o que o Simonson mandou. Muito bem. Aí dentro já do esconderijo dos Lokis, né? Que tá lá o Classic Loki, o Kid Loki. Que, aliás, o Kid Loki é o rei da parada toda. Por quê? Porque ele matou o Thor dele. Foda. Parabéns pra você, negão. Ele manda e desmanda em tudo. Manda e desmanda em tudo, né? No Thor negão, a gente descobre que não é um Thor, é um Loki. Por que que um Loki tá com um martelo? Foda-se. Né? Mas tudo bem. E o Jacarok, lá, feliz da vida, a gente descobre que o Jacarok é realmente um Loki. E que o único que entende ele falando é o Loki clássico. Ele entende todos os grunhidos lá do Jacarok. E dentro do esconderijo do Loki, ele tá cheio dos produtos da Amazon. Digo, da Roxxon. Né? Tá lá. Tá cheio de caixinha de suco da Roxxon, bebida da Roxxon, tudo lá. Tá lá. Eles são frequentadores da Amazon. Digo, da Roxxon. A minha teoria é que aquelas coisas que você compra e o correio some com elas, tá tudo lá. Vão parar lá, né? Falando no vão parar lá, onde é que eles estão? Eles estão no vazio, que é o fim dos... é o último lugar antes do fim dos tempos. Inclusive, eles encontram a Lyoth, a nuvem do mal que consome tudo. A nuvem do mal. A Life existe nos quadrinhos, Matheus? A Life existe nos quadrinhos. É, ele é o... Segundo os quadrinhos, ele é a primeira criatura a fugir das correntes do tempo. Ele existe fora do tempo. Tá entendendo? E ele meio que assombra o reino original do Kang. Né? E aí, como você mesmo falou, Matheus, temos um easter egg da vida real que aparece nada mais nada menos que o USS Eldridge, o navio que sumiu no Projeto Filadélfia. Olha só que bonito, hein? E quem é que tá lá? Deve ter sido o culpado, inclusive, disso. O Loki. Tem lá um Loki marinheiro. O Loki. Tá lá. O Tom Riddle, estou fazendo ponta de Loki marinheiro no SS Eldritch. Tá lá, então. Aí tem essa história do SS Eldritch é baseada num acontecimento real estranhíssimo. Que até hoje nunca foi muito bem explicado, né? Mas provavelmente envolvia teste com energia nuclear, né? Então, quem quisesse informar... Era um porta-aviões nuclear, né? É, quem quisesse informar a esse respeito, o Wikipedia tá aí pra isso. É, procure Projeto Filadélfia, que vocês vão descobrir a respeito disso. Aí tem um pedaço do Dark Esther, né? A nave do Ronan, o acusador, perdido ali no meio do festival de easter eggs desse episódio 5, e forçando um pouquinho a barra, o carro de pizza que o Mobius usou para salvar a galera toda, porque sim, o Mobius apareceu, a Sylvia apareceu também, porque afinal de contas, quando a galera é podada, ela não é destruída, na verdade é todo mundo jogado no vazio, tipo, vazio é o lixão da AVT, entendeu? Aí, o carro da pizza, dá pra dizer que é uma variante do Pizza Planet, forçando um pouquinho a amizade, só um pouquinho, né? Tá, dá pra fazer isso também. Mas aí, cara, é sem sombra de dúvida e sem erro, sem medo de errar, o melhor episódio dos 6, o Jornada ao Mistério? O que vocês acham, Matheus? Olha, eu gosto pra caralho desse episódio, né? Mas, sim, eu acho que é o melhor, sim. Ele acontece um monte de coisas, né? Não só a gente vê essa interação com as variantes, as variantes mais amigáveis, né, do Loki, como você tem também a chance de ver mais uma porrada de variantes, inclusive o Loki candidato à presidência. Loki presidente, o Loki guidão de bicicleta, o Loki mongol, o Loki viking, o Loki qualquer coisa. Porque eu vou te contar um negócio, eu acho que meia dúzia daqueles caras não era o Loki não, só tava ali só pra aparecer. Só pelo luz. É, só porque não, né? Só porque sim. Eram os minionzinhos, né? Minions do Loki, cara. Eram os Loki minions. Mas os Loki Minions se provaram Lokis, porque afinal de contas, nada mais prova que um Loki é um Loki do que trair as pessoas que estavam do seu lado. É. Isso é ser pego pelo calcanhar e ser jogado de um lado pro outro no chão. É. Ou então fazer cosplay de Capitão Gancho, graças ao Jacarote. Aliás, deixa eu fazer só um comentáriozinho. Alguém postou na internet, no Twitter, uma imagem das variantes, né? Do Loki, Jacaré Loki, tá? O Loki clássico, e o Mark Ruffalo não resistiu ao comentário, né? De acrescentar embaixo, Funny Gods. Muito bom. Fraquinhos! Funny Gods. Aí papo vai, papo vem. Cara, a cena depois, né, acabou-se toda essa lenga-lenga. Eles vão atrás do Alife porque a Sylvie chegou a encostar no Alife e viu que o Alife na verdade é o cão de guarda de alguém que tá no fim dos tempos. Então, pra poder chegar no fim dos tempos, eles têm que enfrentar o Alife. E aí é que a gente chega no episódio final, season finale, episódio 6, para todo tempo, sempre, né? Começa o plano da Sylvie de tentar encantar o Alaeth, só que para isso eles precisam da ajuda dos outros Lokis, principalmente do Loki clássico. E puta que me pariu, que cena maravilhosa do Loki clássico fazendo o simulacro de Asgard, cara. Não foi lindo isso? Né? O que, que você achou, mostrou que tem poder. Né? Eu não imaginei no primeiro momento, essas variantes se afastaram, né? Eu achei que a encrenca aqui vai ficar só mesmo com o Loki e a Sylvie. E eu fiquei um pouco surpresa de ver que ele, na verdade, os dois não ficaram sozinhos, que o Loki clássico se meteu na conversa, dando tempo pros dois poderem fazer a macumbinha deles lá e garantir, né? Eu tenho pra mim que quem convenceu eles a voltarem foi o Jacarok. Possivelmente. E o Jacarok, eu vou te contar um negócio, uma coisa que a gente não pode negar, é que o Jacarok é muito bom de lábia. Ele consegue convencer as pessoas com uma maestria que, ó... São as lágrimas dele. As lágrimas dele, com certeza, com certeza. O que, que tu achou da aparição de Asgard, Sara? Cara, eu gostei bastante. A gente ainda tá falando do episódio 5, né? Esse já tá no 6, não tá? A aparição do Asgard? Não, o episódio 6 é só eles indo lá pra cidadela no fim do tempo. Então tá. Cara, assim, me confundi. Eu gostei bastante. Porque conseguiram puxar Asgard agora pra aparecer no meio dessa zona toda. E como é poderoso o esforço, ele, não? Não. O esforço do Loki clássico, né? Vai logo, que tá difícil de segurar! Que a gente quer ir pra onde é? Os dois? Surpresos de perceber que, na verdade, eles têm muito mais potencial de poder do que eles imaginam. Não, mas o Loki clássico já deixou isso claro. A daga é bonita, tal e coisa, mas nada é mais poderoso do que a magia de um Loki. Ele já falou isso, já deixou claro. Vamos fazer só uma observação, né? Que o Loki clássico acabou dando a explicação perfeita para a sobrevivência do Loki após o ataque de Thanos. Né? Que ele criou uma ilusão tão perfeita que enganou o Titã, que acha que matou o Loki, mas na verdade matou essa ilusão. Uhum. Enquanto que o Loki se fingiu de morto, mais de um sentido. Foi parar num planeta perdido qualquer, ficou lá quietinho no canto dele, né? Até por envelhecer. Milhares de anos. Né? Até ele envelhecer, cansar, falar, puta vida. Eu não tô com meu irmão aqui pra zoar ele, né? Eu tive que dar uma procuradinha. Ele deu uma de Joseph Clipper. Ah! Vamos cá! Aí vai. Aí tenta voltar. Bom, aí chegamos finalmente ao episódio 6, agora em definitivo, né? Que Loki e Sylvie conseguem passar por Alaeth e vão se encontrar, bendito seja lá, com aquele que tá lá permanecendo no lugar. É, antes disso, eles se encontram novamente com a Senhorita Minutos. E aí, né, que nesse caso que a Senhorita Minutos tá me parecendo uma porra de uma filha da puta, porque ela começa a tentar os Lokis com tudo aqueles que eles desejam, né? Você quer poder? Toma poder! Você quer controlar a Terra? Toma Terra! Você quer bater nos Vingadores? Quer joias do infinito? Enfia no cu! Toma todas pra você, não tem problema não! Ah, vocês querem viver junto na mesma linha do tempo? Ó, isso vai ser difícil. Eu vou dar um jeito, a gente dá um jeito, a gente bota vocês, cara, fazendo isso. Ah, cara, a Senhorita Minutos, ela tá tipo a... Como é que é o nome? A Kyubey, de Madoka Mágica. Vamos fazer um pacto aqui pra dar certo. Essa porra. Muito. Esse muito. Bicho de pelúcia desgraçado. A Senhorita Minutos é a Alexia do mal, né? Fala sério. Alexia do mal. Olha o Versus de novo aí. Mas aí eles encontram o Kang, vulgo, aquele que permanece. Dá pra dizer que aquele é alguém? O que você acha, Matheus? Então, quando ele se apresentou como aquele que permanece, eu achei que era o aquele que permanece, que é outro personagem totalmente diferente do Kang, né? Só que aquele que permanece é um personagem totalmente à parte, né, do Kang. Mas aí eu pensei, aquela roupa que ele tá usando, cara, com aquelas cores roxo e verde, aquilo são as cores do Kang. Né? Sim. Então, né? E tem uma parte assim, cara, que quando a Silvia pergunta quem é ele, ele... Ah, já me deram tantos nomes, governante... Conquistador. E quando ele falou conquistador, cara, ele falou com uma vozinha tão, tão sacana, né? Conquistador, viu? Tô falando com vocês, tá, espectadores? Conquistador. É aquela piscadinha do Superman, né? Naquele desenho velho, né? Ele olha pra tela e fala, aham, é aquela... Não, pior ainda, aquela piscada safada do Mussum, quando ele vai e sabe que tá fazendo merda, né? Ah, né? Aquela piscadola sem vergonha, muito bem. Aí, papo vai, papo vem, ele começa de novo a falar que, ah, vocês tinham que controlar isso aqui, eu já tô velho, já tô cansado, pinto não sobe mais, já tô triste... Ah, eu fui eu que criei essa porra toda mesmo, fui eu que criei a VT, porque teve uma guerra, um dos cientistas, que era eu mesmo, descobriu os multiversos, tal e coisa. Você acha que eles vão botar esse Kang como sendo Nathaniel Richard? Olha, não sei, na realidade, porque uma vez que existe uma variante imensa de Kangs, né, eles podem muito bem colocar outro. Eu acho que esse Kang que apareceu como aquele que permanece, eu não gostei da caracterização dele. Eu achei que por ele ser muito engraçaralho, ele perdeu um pouco de força, né? Mas eu espero que, se eles reintroduzirem o Kang como vilão da segunda, da próxima fase ou da próxima temporada e tal, que eles coloquem um Kang que realmente pareça ameaçador, cara. Porque esse aí... Se o Kang, ou esse, ou outro, qualquer dos Kang que vão aparecer, porque agora a gente vai ter uma porrada, tá, ouvinte? É por aí, tá? Que um seja o Nathaniel Richard, porque aí seria, cara, uma excelente porta de entrada pra finalmente enfiarem a porra do Quarteto Fantástico no universo do MCU, você não acha? Eu acharia assim. Não é? Sim, pode ser. Seria uma boa ideia, pensando dessa forma. Cara, eu sinceramente não consigo ver outro jeito de enfiar o Quarteto Fantástico no universo do MCU, a não ser por um viés de multiverso e do uso do Nathaniel Richard, cara. Porque, porra, não tem mais sentido o Quarteto e os X-Men aparecerem agora, do nada. Exato, na porra do porque MCU. não deu pra colocar eles na base, então vai ter que ser por base dos multiversos, não vai ter como. Sim. Mas é algo que talvez possa ser trabalhado um pouco mais pra frente no filme do Homem-Formiga, porque já tá noticiado que o Kang é o vilão. Não, o Kang não só é o vilão, como é esse mesmo ator que tá fazendo aquele que permanece, é o mesmo ator, por isso é que todo mundo já tem a percepção que esse aí é o porra do Kang, não é? Pode ser não o Kang, mas é um Kang, porque será é que o ele... mesmo ator que vai fazer o Kang no filme do Homem-Formiga é o Jonathan Majors. Matheus? Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô dizendo assim, será que eles finalmente vão introduzir o Quarteto Fantástico e corrigir uma coisa que eu sempre achei que foi errada, entre tantas das outras coisas erradas que teve naquele último reboot do Quarteto Fantástico da Fox, que é, quem tinha que ser negro não era o Tocha Humana, mas sim o Senhor Fantástico? Sei lá, né, de repente. Apesar de que o Kang ser negro, visto que ele é um descendente de trocentos anos no futuro, foda-se se ele é negro, se ele é branco, se ele é de cabeça pra baixo, Miscigenação é isso, né, meu filho? Acontece. É uma das teorias com as quais eu tropecei é de que aquela cidadela fora do tempo, lá o cantinho do Kang, estaria dentro do mundo subquântico. E tá. Algo que estaria... Quer dizer, é muita coisa que se abre para o Homem-Formiga e a Vespa explorar. E isso tem aquele cheirinho de ficção científica que cai bem nas histórias do Quarteto Fantástico. É, eu também acho, mas você tem que concordar comigo que isso também tem aquele cheirinho de le merde. É, se não for bem feito, minha filha, vai feder. Aquele cheirinho de bosta. Eu não gosto de histórias com viagem no tempo, porque a possibilidade de fazerem merda com viagem no tempo é muito grande. Existe, eu consigo contar, vídeo eu te acho mato, que... né? É, eu consigo contar em menos dedos do que eu tenho numa mão a quantidade de filmes com viagem no tempo que eu vi e gostei. De Volta pro Futuro. Não, é De Volta pro Futuro, mas De Volta pro Futuro é comédia, né, cara? Oh, mas não deixa de ser um filme de viagem no tempo. É, mas tem vários paradoxos também no De Volta pro Futuro. Bill e Ted. Bill e Ted, pior ainda. Eu tô falando de viagem no tempo onde você consegue evitar paradoxos o máximo que você pode na viagem no tempo, tipo Primer, né? Tipo Predestinado, tá ligado? Esses filmes com viagem no tempo que o cara sabe fazer. Bom, aí, papo vai, papo vem, Kang tá conversando com o Sylvie e com o Loki, né? Eles já tentaram umas 5, 6 vezes matar ele foge, ele tem um tempad já programado com... esses saltos, tal e coisa, porque ele sabe tudo, ele é o fodão, onisciente, onipotente, onicusente, né? E aí, papo vai, papo vem, o fim do tempo finalmente está chegando, ele a partir de um certo momento fala, ih, agora não sei mais o que vai acontecer. Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Será que alguém vai me matar? Oh, que dilema, como eu saberei disso? Simples, a Sylvie vai lá e mata ele. Ela expulsa o Loki da conversa assim. E senta-lhe, né, e senta-lhe a faca na porra do Kang. Aí ele fala, o Kang olha pra ela e fala, porra, obrigado, hein, era tudo que eu queria. Agora se fode, tu vai enfrentar todos os outros Kangs que você viu, que você não queria enfrentar. Aí... Pela primeira vez, o Loki do Tom Hiddleston não apenas está com boas intenções, como ele não mentiu. Sim. É, verdade, verdade. Mas aí eu quero a tua opinião agora dos três na seguinte pergunta. Vimos o Loki voltando para a VT, certo? Sim. Uma VT diferente, uma VT controlada pelo Kang, que está a estátua do Kang em vez da estátua dos... Guardiões do Tempo, e onde o Mobius e a B-15 não conhecem o Loki. A pergunta que eu faço é a seguinte, aquela VT é a VT da onde o Loki saiu, que foi mudada por conta das mudanças da variância do tempo, tipo o mundo onde o Biff manda no De Volta pro Futuro, ou aquela VT é outra, de outra linha temporal? Eu tenho duas teorias. Eu tenho duas teorias. Minha primeira teoria é que quando a Sylvie mata o Kang e aí o multiverso ressurge com força total, o negócio vira uma árvore, né, de Natal, de tantas variantes que existem no multiverso, ou na hora que ela manda o Loki embora, ela não tem o menor controle sobre para onde ela mandou ele, então ele cai num universo aleatório, completamente aleatório, onde as pessoas realmente não sabem quem ele é. Ou, minha segunda teoria, ela não só mandou ele para outro universo, como mandou ele para outro tempo. Ela não mandou ele pro ponto onde o universo está se recriando quando ela mata o Kang. Ela mandou ele pro ponto onde ela detonou as cargas de reset, quando o universo teve aquela primeira confusão lá. Porque se você reparar bem na AVT onde o Loki volta, né? Todos eles estão naquele estado de emergência, estão correndo de um lado para o outro para resolver o caos que ela cometeu, né? Sim, é válido, é válido. Sara, o que você acha? É a mesma VT modificada ou é outra VT? Eu acho que é a VT modificada. Então aquele Mobius é o Mobius que conhece o Loki, só que deixou de conhecer por causa das mudanças. Exato. Por conta de efeitos colaterais do que houve. Boa. E tu, Donana? É a mesma VT, só que modificada, ou é outra VT? Eu acho que é outra VT. Porque a partir do momento que começou o Salseiro, agora você tem um leque gigantesco de universos paralelos se dividindo, redividindo, dividindo de novo, ramificação em cima de ramificação. Não dá nem pra dizer que aquela correria que eles estão testemunhando, que a B-15 e o Loki estão testemunhando, a B-15 e o Mobius estão testemunhando, é a mesma causada pela Sylvie quando matou o Kang. Não dá pra saber nada, a gente fica simplesmente suspense. E talvez o maior suspense foi perceber que assim que o Loki, a nossa variante querida, se dá conta de que merda eu estou encarando aqui, você vê o episódio acabar. Sim, é, e esse é realmente o momento, pá, que caralho é esse desse season finale, porque acabou aí. Loki olha pra estátua do Kang como sendo o manda tudo no, na porra da VT, acabou o episódio. Tchau. Créditos aí. Oi? Gente, eu xinguei. Não, peraí. Não, oi. Pô, volta aqui. Como assim, créditos? Não tem final. Cadê o final dessa caralha? Vai largar assim? O bom que... Deus dará? Foda-se. O bom que deixaram claro que pelo menos vai ter uma segunda temporada, pelo jeito, né? Ah, deixaram claro é o cacete. Não, deixaram claro é o cacete, porque esta merda só me apareceu no último minuto dos créditos num carimbinho. Loki volta pra temporada 2. Porque senão, dona Sareta, a gente ia ficar com cara de bunda. Eu só tive uma cara de bunda tão grande no final de um negócio quando eu vi o final do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, que eles simplesmente param no meio da conversa. Foda-se, no próximo filme a gente continua. Entendeu? Não, eu fiquei com a sensação inicialmente, porque tá, acabou daquele jeito, o queixo ficou no chão, eu fiquei olhando pra tela e as engrenagens do cérebro funcionando, falei assim, tá, isso aí vai continuar no filme do Doutor Estranho. É, a primeira coisa foi pensar em continuação. Eu acho que todo mundo pensou, tipo assim, tá, ok, filme do Doutor Estranho, acabou, tchau. Aí eu continuei sentada na frente da tela, assim, por inércia, né? Por inércia? Será que vai ter uma ceninha pós-crédito? No quarto episódio teve, né? Quem sabe vai ter alguma coisinha assim, uma coisinha de nada, um tira-gosto, né? Aí você vê lá a ficha, né, do Loki com o carimbinho. Não é? Cara, mas vou dizer, tá. Isso foi muito espírito do Loki, né? Tô pensando doido no final, então a gente tem que ter essa parada aqui. Muito não, bom. Não, isso deixa claro pra mim, pelo menos, duas coisas. Uma, e isso também foi confirmado, acho que um ou dois dias depois, o Tom Hiddleston está no filme Doutor Estranho. Então, será ótimo. Então, se eu tinha ainda alguma dúvida, deu pra esclarecer que não. A gente vai ter a chance. Agora resta saber qual Tom Hiddleston vai estar no filme do Doutor Estranho. Se é o Loki da série, se é o Loki do filme, vamos ver. E também, pra mim tá meio claro que não importa o que aconteça com o filme do Doutor Estranho, se vai ter uma segunda temporada, a gente tem pelo menos mais uma meia dúzia de episódios pra desbaratar, desenrolar esse enrosco que tá dentro da série agora. Sim. Verdade. Bom, vamos para as considerações finais. Matheus, muito obrigado mais uma vez por mais uma belíssima participação e mais um Paranerdia. Suas considerações finais sobre a série Loki e Jabá para Quadrinhossauro, faz favor. É aquele meme do DJ Khaled, parabéns Marvel, você trapaceou você mesma. Não, depois daquela da gente ouvir que o Loki é o suprassumo do narcisismo, porque ele só conseguiu se apaixonar por ele mesmo, né? Fazer é o seu mas a Silvia é maravilhosa, né? Vai lá, considerações e jabá, Matheus. Bom, cara, eu espero que essa segunda temporada não demore muito, porque, né, nós vemos você de novo na segunda temporada, é ótimo, mas eles não botam o data, né? Então pode demorar aí o quê? Quanto tempo essa série ficou em desenvolvimento desde que anunciaram a primeira vez? Uns 3 anos? Por aí. Né? Então, por favor, eu quero ver isso antes de ter netos, né, cara? Mas tu gostou da primeira temporada de Loki? Sim. Eu gostei dessas 3 séries que a Marvel lançou, né? O WandaVision, o Capitão América, o Falcão que virou Capitão América. Capitão Falcão Negro e o Cunhado Invernal. É, o Capitão Falcão Negro em Perigo e o Loki, né? A do Loki foi a que eu achei mais inventiva, né? A que realmente chuta o pau da barraca mesmo e toca o foda-se, nós vamos botar o que a gente quiser aqui, né? Vamos liberar a imaginação. E eu espero realmente que tenha boas ramificações para os filmes e para as próximas séries, né? Tô ansioso. Tem gente dizendo por aí que o What If, que tá para estrear em breve já, né? Não sei se já estreou no contínuo tempo espacial do lançamento desse episódio. Seria já uma ramificação do que aconteceu por causa de Loki, né? É provável. O Arif é uma tradição muito antiga dos quadrinhos da Marvel, né? Sim. Jabé. Jabá, deixa pra lá. Tá bom, então. Dona Sareta, coisa mais fofa da minha vida, que eu vou lavar roupa suja mesmo, foda-se, tá me devendo a pauta do Jojo. Eu vou entregar, eu juro. Suas considerações finais para Loki e jabá para sua página de hominho. Ok, sobre Loki, como o Matheus falou, a Marvel, ela chutou o pau da barraca, ela perdeu o medo. Tipo, na verdade, com o Falcão e tudo, ela tava sem... Na WandaVision, ela já mostrou que ela tava perdendo esse medo, que ela ia chegar dando um susto, principalmente no final, né? Quando tem o pós-crédito sobre os filhos. E Loki foi o tiro pra cima, falando que vai mexer com o multiverso, foda-se. Tem até um meme interessante que eu vi, que era Doutor Estranho, ele mal entrou, ele já vai ter que lidar com uma explosão do multiverso e a Wanda correndo atrás de filho perdido em algumas vezes. Tipo, o Doutor Estranho tá assim, nossa gente, legal, deixa eu resolver. Ele vai chegar assim, é aquele meme da casa pegando fogo, chega o cara com a pizza, aí tá de um lado, tá os caras brigando que a AVT vida do outro, tá a Wanda tentando fazer alguma coisa lá, porque tá o super perdido e a Sylvie fazendo merda, e o Doutor Estranho ok, legal, aí ele vira o cachorro tá tudo bem. É o senhor incrível no começo do primeiro filme, porra, acabei de limpar, deixa essa casa arrumada, pô, tô trabalhando, aí, tô parecendo tipo, empregada, sacanagem. Aí Loki foi uma tirada muito boa, ele souberam pegar e usar bem o Loki em si, mesmo sendo uma outra variante dele, não sendo aquele que a gente acompanhou durante a fase da Marvel no cinema, né? Porque aquele morreu. Mas usaram muito bem. Foi uma forma muito interessante de trazer de volta. E tem tudo pra dar muito certo e abrir brecha pra trazer muita coisa que eles não puderam trazer na primeira fase. Como o Matheus falou, foi o X-Men, foi o Quarteto Fantástico. E agora com essa brecha, eles podem trazer. Muito bem. Jabé? Ô, Jabá, pra quem quiser, é só entrar no meu Facebook. Lá eu faço vendas, a pronta entrega e também eu faço orçamentos e importação. Seja de bonecos, seja de simples, no geral, estatuetas, roupas e afins. Jacaroques. Jacaroques também. Inclusive, logo eu devo postar também os valores de quando vai ficar o Jacaroque, bonitinho pra todo mundo. Outros trabalhos meus por aí. Tem o Anime Spirit, tem o JojoCast, que é onde eu já falei muito de Jojo com o pessoal de lá. Por enquanto, estamos em stand-by, em espera de Stone Ocean. E mangás, vocês podem me achar na Neoclistan Label, com os mangás de Kamen Rider. E na Kurumada Legends, com os mangás de Maçã no Kurumada. Muito bem. Tonana, considerações finais para seu Loki. Primeira consideração é que eu gostei da série. Né? Eu não ia perder a chance de ver Tom Hiddleston de jeito nenhum. Tá? E eu vou dizer também uma coisa. Talvez não fosse aquilo que eu tava esperando. Eu acho que eu tava esperando um pouco mais de ação. Tá? Só que isso não quer dizer que eu não tenha gostado. Pelo contrário, eu acho que os certos pontos onde estava mais... na calma, a situação foi mais que construção de personagens. E eu aprecio isso. De fato, as poucas vezes que eu vi na internet afora pessoas reclamando da série, eram dois motivos. Um era o pessoal que estava esperando também muito tiro, porrada e bomba, e decepcionado de não encontrar isso. E outras pessoas decepcionadas porque esse não é o meu Loki. Esse Loki aí tá muito bonzinho, tá muito calmo, tá muito tranquilo. Por mais que a gente possa dizer que talvez ele tenha mudado em pouco tempo, não tenha levado tanto tempo assim pra ele ter uma mudança de comportamento, vamos ver o que, que ele passou. Ele viu aquelas imagens iniciais de como era o fim dele. Viu que no final das contas, por mais que ele não tivesse essa intenção, ele também ajudou a causar a morte da mãe dele. Uhum. Né? Você quer saber aquele loop dele com a Sif, onde ele estava eternamente ouvindo dela sempre a mesma coisa: você não tem jeito, você vai morrer sozinho, você está destinado a ser desprezível, ninguém vai te amar. Eu acho que isso ajuda assim, a explicar por que no final das contas, quando ele tem a chance de discutir com a Sylvie sobre que destino dá ao Kang, ele se mostrar cuidadoso. Ele tá vendo que as coisas aprendeu do pior jeito através desse sofrimento, que as ações dele têm consequências. Querendo ou não, esse Loki, ele viveu, né, a parte como o Loki que morreu até aquele ponto que ele pega o Tesseract e vai embora. Ele viveu boa parte das experiências. Ele só não pegou dali pra frente. Ele aprendeu de uma outra forma. E eu acho que se essa aprendizado acaba sendo válido, sim. Ele talvez não fosse o Loki que eu tava esperando, mas é um Loki com o qual eu tô satisfeito de conviver. E que eu tô querendo saber como é que vai acabar a história dele mais adiante. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês duas aí, pro Alexandre, quando ele voltar, né? O pessoal já falou, voltei. E a gente nem discutiu isso, né? Mas o pessoal falou muito da história da orientação sexual do Loki, e eu não achei que isso foi tão importante, nem bem explorado na série. Cara, eu tanto não achei importante que eu nem sequer mencionei por causa disso. Cara, assim, velho, ele é um deus, ele já se transformou em égua, sabe? É, né? Ele pode ser o que ele quiser, quando ele quiser, na vontade dele. É aquela coisa básica que o pessoal comentando. Ele é um gênero fluido, mas eu acho que não foi algo necessariamente para ser debatido. Sabe? Não coube. Como é que fala? O pessoal queria, mas não coube a situação de. Como é que eu posso dizer? Discussão, porque do nada tá a galera com um monte de treta temporal acontecendo e do nada vamos parar aqui e falar sobre o Loki virar o que ele quiser, principalmente uma égua e dele ser um gênio fluido. Não cabe, não ia caber de forma alguma tocar nesse assunto. é um tipo de assunto que a gente tem que pensar da seguinte maneira também. Loki é um personagem nórdico. Exato. E a galera lá na mitologia nórdica, exato, era uma putaria generalizada. Exato, que nem o povo de... Não tinha hétero e homossexual, era todo mundo bi. Velho, o próprio falar de gênero, falar de qualquer coisa liga a sexualidade hoje em dia, tem que ter um contexto antes. Você só pegar e socar na série não é legal. Não é legal como é que eu posso dizer? Não é legal pra quem quer ser representado, porque vai simplesmente pegar aquele tópico e socar ali o que vai causar estranhamento pra quem não é acostumado. Aí vem aquela terminologia, e lacrou, entendeu? Então, vai socar um assunto que não cabe ao momento, não vai representar corretamente quem quer ser representado e possivelmente ainda vai embolar ainda mais a situação. Então, não terem tocado nisso agora foi bom. Olha que assim, pelo hype que eu vi do pessoal falando, né, eu achava que, não que ele fosse fazer isso que tu tá dizendo, mas eu achava que o personagem fosse ao menos ser um pouco mais aberto a esse respeito durante... pelo menos as conversas, né? Do mesmo, eu esperava um John Constantine no Loki, tá entendendo? Da forma como o John Constantine é mais aberto a esse respeito ao personagem, né? Mas, no final das contas, eles mencionam isso só em um episódio, pra deixar pra lá, né? E, no final das contas, o Loki faz o que ele faz nas histórias do Walt Simmons, ele se apaixona por ele mesmo. Né? Então tá, pra minha opinião, eu gostei muito da série Loki, tá pau a pau com WandaVision no quesito série que eu gostei até mais até agora do Disney Plus da vida, né? Vamos ver como é que vai ser o What If. Eu acho que o What If vai bater e vai chutar a bunda delas todas, né? Mas isso é a minha opinião. E agradeço a todos por estarem aqui e vida longa e próspera! Beijão, gente! Até mais! You got a nerd mail. Cubic Salem, a man is time spider. Mel's mascarina. Iki a tap, deba tap, demo tumble. Yarikumo, go ahead. E aí, pessoal, beleza? Agradeço por vocês terem ouvido até aqui. E agora vamos agradecer aos padrinhos e às madrinhas do Paranerdia. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letia, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego B. Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, que também é padrinho do Anime Firma, deixa pra lá, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz lá do Debacast, também tô vendo você aí, mano, Sérgio Cabral, Suelen Nastri, Tiago Teixeira e Valdir Fumeni Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.